programa seguir contém doses escalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Está no... Está no... Nossa, o que eu tô falando? Está no cu. Estamos começando mais um QN News. Hoje, quarta-feira, dia 20 de março de 2019. Esqueci que mês estávamos. E a notícia dessa vez... Nós temos presepadas da Embaixada da Coreia do Norte. Presepadas da Embaixada do Norte. Ótimo título. Eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Vamos lá. Pelo menos essa é rápida, porque essa eu coloquei de zoeira mesmo. É pelo título, né? Não espero nada mais. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Mano, eu li a notícia e falei, esse vai ser o título. Eu marquei o título na primeira vez que eu li a notícia. Então, no dia 22 de fevereiro, um grupo de 10 pessoas invadiu a embaixada norte-coreana na Espanha, ferindo e deixando como reféns e interrogando vários funcionários por 4 horas seguidas, fugindo com todos os computadores da embaixada após a chegada da polícia da Espanha. Caralho, o que esse povo tá fazendo? Hackers. Os trapalhões. Hackers. Eu não sou hacker, hashtag mano. Hackers. Eu sou ladrões. É que você não sabe como é que você hackeava antigamente, mano. Como você não tinha internet, tu tinha que furtar o disco rígido. Não pode usar as mãos. Não. Antigamente, nos bons tempos e glórias do hackerismo, pra você hackear as pessoas, como não tinha internet, tu tinha que roubar o disco rígido. É. Não. Aí a desvantagem é se o disco rígido tivesse criptografado. Tanto é que existe criptografia pra disco rígido. Sabia? Porque que ninguém antigamente usa. Furtava um disco rígido. Ninguém usa, mas existe. Furtava. Mas... Tipo, o cara tá andando na rua com um computador de 3 toneladas nas costas e chega um malandrinho e te pega, tá ligado? Não, mano, é que nem nesse caso aí. Chegou Deus maluco, entrou lá na embaixada, achou os computadores lá e furtou o disco rígido. Porque essa embaixada tá uma merda também, porra. O nego não vai defender a porra da embaixada. Não tem um guardinha nessa caralho? Embaixada, não... Não é... Não é o quê? Embaixada é o maior que tem, porra. É, mas eu sei, mas a embaixada não é o... Não é a sede do governo. É, a sede de um governo estrangeiro no seu país, porra. Foda-se. Eles que se virem. Porra, quero ver. Vai lá roubar a embaixada italiana no Brasil pra você ver se você sai diferente de um queijo suíço. Não, tudo bem, né? Mas é. Consulado não, consulado ninguém liga. Consulado ninguém. Inclusive, eu esqueci de colocar aqui no roteiro, mas eu lembrei de cabeça agora, que os caras fugiram em carros de luxo e eles usavam botões do Kim Jong-un. Aí, nossa! Caramba, hein? Mas esse é só o início da conspiração, meu amigo. Nós não chegamos nem perto da real conspiração do grande assalto à embaixada da Coreia do Norte. A primeira conspiração incrível deste caso é que aparentemente o ataque foi cometido por um grupo de dissidentes do governo. Na embaixada da Coreia do Norte que vocês fizeram isso? A embaixada da Coreia do Norte na Espanha foi assaltada. Ah, sim, beleza. Não sei porque que a Espanha tem uma embaixada da Coreia do Norte, mas eles têm. Eu acho foda, acho. E aparentemente o ataque foi cometido por um grupo de dissidentes do governo da Coreia do Norte que se autoproclama a Defesa Civil de Shinolima, que busca derrubar a família Kim do poder e se declara um governo no exílio. O que quer dizer que nós temos aqui o terceiro governo autoproclamado do mundo, junto com o Juan Guaidó e José de Abreu. José de Abreu foi o melhor presidente autodeclarado de todos. E é uma inspiração para todos nós aqui. Quando ficarmos velhos e sem nada para fazer, nós também nos declararemos. Inclusive o Toninho do Diabo também se autodeclarou presidente do Brasil. Quer dizer que o Brasil tem 3 presidentes. Não, ele não é presidente, ele era o rei, só que ninguém quis aceitar. E eu acho injusto não ter aceitado ele como rei, né? Ele não sabia distinguir presidente de rei. Mas o certo era rei. A dinastia. Era o reinado do Brasil. Dinastia, exatamente. Isso tá... Era o reinado do torneio do Thiago. Você me fez lembrar do King Size do Rio de Janeiro. O King Size do Rio de Janeiro. Exato. Mano, terceiro governo autoprogramado do Brasil. Quarto, no caso. Autoprogramado. Autoproclamado. Ele tava se chamando de gordo? Essa é a dúvida. Não sei. Não, ele tava se chamando de King Size mesmo. Não tem tradução pra King Size. Mas King Size é claro que tem tradução. É tamanho real. Quer dizer que a cama é tão foda que ela é do tamanho da cama do rei. Entendi. E Queen Size? Ah, é menorzinho, mas ainda é foda. É. Queen Size é até pequeno pra King Size. Mano, cama é cama. Entendi. King Size é tapete. É aquele que toma o chão inteiro da cara. Então, nós temos aqui a terceira conspiração deste incrível roteiro de um filme brasileiro de comédia com Renato Aragão e... com Renato Aragão e... E os caras dirigido de pau... Por Tarantino. Não, dirigido... Qual que é o nome do diretor do Tropa de Elite? Eu esqueci o nome dele, é o... É o José Padilha. Vai ser dirigido pelo José Padilha. E... A conspiração é que o jornal El País, que só um disclaimer aqui, o El País da Espanha é muito diferente dos El Países regionais, porque os El Países regionais são todos revoltadaço e pá, mas o El País espanhol ele é todo governista, então é bem confuso isso, mas fazer o quê? Descentralizado. Exatamente, federação. Ele acusa 2 dos 10 invasores de serem membros da CIA. Ô louco! CIA, rapaz. Utilizando como base os relatórios do Centro Nacional de Inteligência, que é a CIA espanhola, basicamente, que teria pedido, inclusive, explicações à CIA, mas que, segundo os relatórios da CNI, que é a CIA espanhola, as respostas teriam sido insuficientes. Ah, sempre insuficiente. Então nós temos a CIA ajudando um governo... uma sociedade secreta do governo norte-coreano a invadir uma embaixada norte-coreana na Espanha para tentar, de alguma forma, derrubar o governo do Kim na Coreia do Norte. Tudo muito louco. Isso é realmente obra de um grande, grande artista, né? Realmente uma grande obra da sétima arte. É isso que a globalização faz com o mundo. É verdade. Isso é perfeito para os amantes da sétima arte. Incrível. Inclusive, essa sociedade secreta, ela, só pra que eu esqueci de falar, ela surgiu em 2017, na verdade não surgiu, ela apareceu para o público em 2017, quando eles sequestraram para proteger o sobrinho do meio-irmão do Kim Jong-un, que foi morto, provavelmente pelo próprio Kim Jong-un, não pessoalmente, mas me mandado matar. Sequestro de amor. Eles sequestraram o cara para proteger ele, é um negócio meio confuso. É sequestro de amor, muito romântico. É um sequestro do bem. Sequestro do bem. A gente tem que espalhar esse tipo. Tem que espalhar esse sequestro do bem, né, mano? Todo mundo, né? Sempre que você puder, sequestro pelo bem. A pessoa vai ser atropelada, você vai lá e sequestra ela. Sequestro do bem. Sequestro em nome do bem. Então é isso, as grandes presepadas aí da Coreia do Norte. Daqui a pouco a gente vai ver que a Itália, junto com a Rússia, vai estar envolvida com a República Centro-Africana nisso aí também. Então, é isso aí. Pô, isso aí. Bom. Esse programa vai ficando por aqui. Nós nos vemos... Sem esquecer do Panamá. Oi? É o quê? Sem esquecer do Panamá. Do Paraná? Do Panamá, mano. É óbvio que ele vai estar envolvido. Entendi. Panamá. Paraná ainda não. Cara, de Paraná pro Panamá é só um N de diferença. É um R, piloto. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Follow.